Maravilhas daqui. E a escolha de hoje do quadro Maravilhas daqui vai para um evento cuja edição 2017 está plenamente confirmada pela Fundação Cultural de Foz do Iguaçu após as dificuldades do ano passado que obrigaram, né, a uma edição mais enxuta, digamos assim. Trata-se da 13ª Feira Internacional do Livro, que devido à reforma na Praça do Mitre, será no pátio da antiga Bordim Materiais de Construção, ali na Avenida JK, próximo ao hipermercado Big. O evento acontecerá entre os dias 7 e 17 de setembro e contará com a presença de peso a escritora Ana Maria Machado, que será a homenageada da edição 2017. Ana Maria, que estará presente na abertura do evento, também ministrará palestra e participará de sessão de autógrafos. A homenagem é mais do que merecida, tendo em vista aí o vasto trabalho da autora, né, em nichos como a literatura infanto-juvenil e também outras obras catalogadas também para o público adulto. Embora nessa divisão entre o que é literatura infantil, infanto-juvenil ou adulta, talvez não seja a mais adequada. Feira Internacional do Livro, portanto, de 7 a 17 de setembro, entrada gratuita. Destaque de hoje do quadro Maravilhas daqui.